Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar, bem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo e nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Apresentação, Michele Ferracini. Oi, gente, tudo certinho? Começando a partir de agora, na sua rádio favorita, mais uma super edição do nosso Central do Sertanejo. Hoje, segundona, uma excelente segunda, começar mais uma semana juntinhos com o nosso Central do Sertanejo. Comigo, Michele Ferracini. Um excelente começo de semana pra todos vocês em sintonia comigo. Simbora começar a edição com o Rodrigo Rios, com a participação do Dodô do Grupo Pixote, Santinha. Ó, quem que eu trouxe aqui pra cantar com a gente, ó? Dodôzinho do Pixote! E essa mina, hein, filha? Tá com uma tal de historinha que quer virar santa, acredita? Vamos embora, swingando, swingando, né? Eu que vivi elogiando você pra todo mundo, colocava a mão no fogo sempre por você. Não precisou de muito tempo pra eu descobrir tudo, a Santinha me mostrou o seu poder. Eu vi que era muito linha pro meu gosto, muito certinha, educadinha, delicadinha demais. A Patricinha declarou guerra e me tirou a paz. Quer virar santa? Vai pra igreja. Não mete mais a sua bronca, certeza. Da minha cara, você não curte mais. Aquele cara inocente já ficou pra trás. Quer virar santa? Vai pra igreja. Não mete mais a sua bronca, certeza. Da minha cara, você não curte mais. Aquele cara inocente já ficou pra trás. Oh, Pixote! Rodrigo Rios! Ai, mulher! Mulher! Pagodinho! Eu que vivi elogiando você pra todo mundo, colocava a mão no fogo sempre por você. Não precisou de muito tempo pra eu descobrir tudo, a platicinha. Vamos embora. Eu vi que era muito pinha pro meu gosto, muito certinha, educadinha, delicadinha demais. A Patricinha declarou guerra e me tirou a paz. Diz aí, quer virar santa? Vai pra igreja, não mete mais a sua bronca, certeza. Na minha cara, você não curte mais aquele cara inocente, já ficou pra trás. Quer virar santa? Vai pra igreja, não mete mais a sua bronca, certeza. Na minha cara, você não curte mais aquele cara inocente, já ficou pra trás. Quer virar santa? Vai pra igreja, não mete mais a sua bronca, certeza. Da minha cara, você não curte mais aquele cara inocente, já ficou pra trás. Quer virar santa? Vai pra igreja, não mete mais a sua bronca, certeza. Da minha cara, você não curte mais aquele cara inocente, já ficou pra trás. Já ficou pra trás. Dodô, faz o seguinte, quer virar santa? Vai pra igreja. A música que você gosta de ouvir, toca aqui no Central Sertanejo. A minha vida era animada, era só badalação. Eu ficava por aí de boca em boca, me achando Robin Hood da paixão. E de flash em flash errado eu me toquei, só sou herói assim, com você bem pertinho de mim. Você apareceu e me transformou, agora eu sou seu Superman do amor. Você apareceu e me transformou, agora eu sou seu Superman do amor. vida era animada. Era só badalação. Eu ficava por aí de boca em boca me achando ó bem rude da paixão. E de flash em flash errado eu me toquei. Eu só sou herói assim, com você bem pertinho de mim. Você apareceu e me transformou. Agora eu sou seu Superman com amor. Você apareceu e me transformou. Agora eu sou seu Superman com amor. Você apareceu e me transformou. Agora eu sou seu Superman com amor. Você apareceu e me transformou. Agora eu sou seu Superman com amor. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Eu só quero te encontrar, vou provar pra você que falando baixinho no seu ouvidinho você vai se arrepiar. Você não tá ligada no meu potencial, se te beijo na boca você fica louca. Não adianta pôr o dedinho na boca, é que vou te deixar louca com meu jeito de amar. Chega mais perto que o movimento é certo, dá um beijo que você também vai virar. Então toma, toma, toma, toma, toma juízo, amor. Toma, toma, toma, toma, toma, toma juízo, amor. Chega aí, Thiago Brava. Arrocha assim, então vai. No 180, 180, 360, vai. Eu só quero te encontrar e vou provar pra você que falando baixinho no seu ouvidinho você vai se arrepiar. Você não tá ligada no meu potencial, se te beijo na boca você fica louca. Não adianta pôr o dedinho na boca, que eu vou te deixar louca com meu jeito de amar. Chega mais perto que o movimento é certo, dá um beijo que você também vai tirar. Então toma, toma, toma, toma, toma juízo, amor. Toma, toma, toma, toma, toma, toma juízo, amor. Vai! Não adianta pôr o dedinho na boca, eu que vou te deixar louca com meu jeito de amar. Chega mais perto que o movimento é certo, dá um beijo que você também vai pirar. Então toma, toma, toma, toma, toma juízo, amor. E toma, que toma, que toma, toma, toma juízo, amor. A rocha pega nejo, vai! E pega, pega, pega, é o pega nejo, amor. E toma, que toma, que toma, toma, toma juízo, amor. Valeu, Thiago Brava! Valeu, pega nejo! Central do Sertanejo. Misturamos o som da favela com o som da rapaziada do chapéu, bota e fivela. Tudo junto e misturado, tá maneiro, tá irado. Aí virou funk nejo que faz as mina pirar. Essa mina quebrando deixa todo mundo louco. Eu doidinho pra pegar e bulinar esse corpo. Chega quebrando tudo, parece um furacão. Na balada ela é quem manda, a rainha da sedução. Ela é linda, ela é top, tremendo o avião. Ai novinha, se eu te pego você não escapa não. Eu vou pegar você, levar lá pro meu apê, fazer um tchê tchê tchê, mexer, mexer. mexer, mexer. Vai gostar, você vai ver. Eu gosto assim. Mexe, vai novinha, joga o astral lá pro alto. Na batida, pancadão, não dá pra ficar parado. Esse som tá massa, tá o maior barato. Junto o MC The Black com o Michael e Renato. Vamos que vamos. Sou da favela, com som da galera de bota e fivela. Junto misturado, maneiro e irado. Você vai curtir, você vai gostar. Seja no funk ou no sertanejo, sem preconceito você vai dançar. MC V Black, Mike e Renato. Junto misturado. Misturamos o som da favela com som da rapaziada. Do chapéu, bota e fivela. Tudo junto e misturado, tá maneiro, tá irado. Aí virou funk mesmo que faz as mina pirar. Loquinha. Essa mina quebrando, deixa todo mundo louco. Eu doidinho pra pegar e bulinar esse corpo. Chega quebrando tudo, parece um furacão. Na balada ela é quem manda, a rainha da sedução. Ela é linda, ela é top. Tremendo o avião. Ai novinha, se eu te pego, você não escapa não. Eu vou pegar você, levar lá pro meu AP. Fazer um tchere tchere, mexer, mexer, mexer. Vai gostar, você vai ver. Mexe, vai novinha, joga o astral lá pro alto. Na batida, pancadão, não dá pra ficar parado. Esse som tá massa, tá o maior barato. Junto o MC V Black com o Michael e Renato. Mexe, vai novinha, joga o astral lá pro alto. Na batida, pancadão, não dá pra ficar parado. Esse som tá massa, tá o maior barato. Junto o MC V Black com o Michael e Renato. Agora Timon, o som tá lançado. MC V Black e Mike Renato. Fechou, hein? Central do Sertanejo. Dizem que rock santeiro, um homem debaixo de um santo, ficou defendendo seu canto e morreu. Mas sei que ainda é vivente na lama do rio corrente, na terra onde ele nasceu. Dizem que rock santeiro, um homem debaixo de um santo, ficou defendendo seu canto e morreu. Mas sei que ainda é vivente na lama do rio corrente, na terra onde ele nasceu. E no ABC do santeiro, o que diz o ar? O que diz o ar? O ar diz adeus da matriz. O que diz o B? O que diz o B? O B é a batalha de morte. O que diz o C? O que diz o C? Coitado do povo infeliz. Diz que rock santeiro não pôde ver seu povo em pranto, com a vida defendeu seu canto e morreu. Mas sei que ele é vivente, abençoa o povo crente, até que não lhe socorreu. E no ABC do santeiro, que diz o A? O que diz o A? O A diz adeus à matriz. O que diz o B? O B é a batalha de morte. O que diz o C? O que diz o C? Coitado do povo infeliz. O D diz que rock santeiro não pôde ver seu povo em pranto, com a vida defendeu seu canto e morreu. Mas sei que ele é vivente, abençoa o povo crente, até que não lhe socorreu. Tá bom, vai. Todo mundo assim. Tá bonito. E agora cantando, e as mãos ao par, tá bom? De bom. Oh, oh. Você. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Chitãozinho Chororó, Rock Santeiro, na programação de hoje do nosso Central do Sertanejo. Ouvimos antes o Maico e Renato, Tudo Junto e Misturado, e também conferimos o Peganejo com o Thiago Brava, Toma Juízo. Esse é o nosso Central do Sertanejo dessa segunda-feira, começando juntos mais uma semana. Eu faço um intervalinho e volto daqui a pouco com muito mais. Depois do intervalo. Central do Sertanejo. Uma excelente segunda para todos em sintonia comigo, Michele Ferrazini, curtindo Central do Sertanejo. Simbora continuar a edição com Zé Ricardo e Thiago. Tô ruim. Hoje eu não tô valendo nada, eu vou dormir na rua, não volto mais pra casa. Partiu, partiu pra balada. Bora, bora amanhecer, se bora beber, ver o sol nascer. Vamos ficar doidão! Olha o jeito que eu tô, olha o jeito que eu tô. Chapado, travado, perdi o rumo de casa. Tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô muito ruim. Tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô muito ruim. Olha o jeito que eu tô, olha o jeito que eu tô. Chapado, travado, perdi o rumo de casa. Tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô muito ruim. Tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô muito ruim. Sozinho acontece com todo mundo e não tá diferente aqui comigo. Pra que explicar se eu não consigo? Eu te preciso. E antes de mais nada, deixa eu te falar que eu não vou deixar a gente pra depois. Se pudesse ler meus pensamentos, que enlouquece, deixa confuso e lento, um segredo que é subliminar. É amor, não deu pra segurar. Se pudesse ler meus pensamentos, que enlouquece, deixa confuso e lento, um segredo que é subliminar. É amor, não deu segurar.

te dizer bem a verdade. Eu bebi até champanhe, eu estourei. Foi mais de 10, não faz pergunta. Eu tô feliz, amei, amei. Não foi você que eu amei. Eu tô feliz, foi mais de 10 que eu bebi, amei, amei, amei, amei. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Se depender de mim, eternamente ficarei sempre ao teu lado. Gosto de tudo, do teu beijo, do teu cheiro, teu carinho, teu abraço. Se depender de mim, as tuas lágrimas serão apenas de felicidade. A minha vida é um livro aberto e esse amor é a minha verdade. Eu sei você, não existo mais. Tuas lágrimas serão apenas de felicidade. A minha vida é um livro aberto e este amor é a minha verdade. Eu sei você, não existo mais. Pode ver, eu sei você, não existo mais. Só você que transformou todo meu ser. Quem me olha pode ver, coração que era pedra virou ovelha, o que era fera. Que era pedra, virou ovelha, o que era fera. Coração que era pedra, virou ovelha, o que era fera. João Nerto e Frederico, Depende de Mim. Conferimos antes Claudio Baia, Rafael, Amei Amei e Luan Santana, Acabou, Acabou. Central volta já já, depois do intervalo, com muito mais sucesso pra você. Depois do intervalo. I Mix You, sábados, 4:30 da tarde, na Antena Best. Às segundas é sempre a abrir Digital Club Mix. Às 7 da manhã, Antena Best apresenta-te o melhor da música eletrónica com o DJ Rodolfo Sabino. Nunca mais vai ser o mesmo depois de ouvir às 7 da manhã, segunda após segunda, Digital Club Mix, aqui na tua Antena Best. Alinhas? Antena Best sabe o quanto tu aprecias um bom concerto ao sábado à noite, antes de ires para a disco com os amigos. por isso mesmo te reservamos um lugar de destaque todos os sábados, das 9 da noite até às 10h30, num dos nossos muitos concertos. Nunca inferior ao ano 2000. Este é o programa Live, um programa que tu alinhas, de certeza. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. E já estamos de volta com a nossa Central do Sertanejo. E agora você confere Teodoro Sampaio, de Parede Meia. De parede meia que a coisa pega, de parede meia a gente não sossega. Se a mulher é boa, a coisa fica feia, quando a gente mara de parede meia. É de parede meia que a coisa pega, de parede meia a gente não sossega. Se a mulher é boa, a coisa fica feia, quando a gente mara de parede meia. Ela vai pro banho, eu ouço o chuveiro, água molhando o seu corpo inteiro. A felicidade mora do meu lado, eu aqui sozinho morro apaixonado. A felicidade mora do meu lado, eu aqui sozinho morro apaixonado. Anda! De parede meia que a coisa pega, de parede meia a gente não sossega. Se a mulher é boa, a coisa fica feia, quando a gente mora de parede meia. É de parede meia que a coisa pega, de parede meia a gente não sossega. Se a mulher é boa, a coisa fica feia, quando a gente mora de parede meia. Ela se perfuma do lado de lá, eu sinto seu cheiro do lado de cá. Entre eu e ela tem uma parede, tão perto da minha e morrendo de sede. Entre eu e ela tem uma parede, tão perto da minha e morrendo de sede. De parede meia que a coisa pega, de parede meia a gente não sossega. Se a mulher é boa, a coisa fica feia, quando a gente mora de parede meia. É de parede meia que a coisa pega, de parede meia a gente não sossega. Se a mulher é boa, a coisa fica feia, quando a gente mora de parede meia. Não teve jeito, quando olhei pra ela, vi nos olhos dela uma grande paixão. E um sentimento que eu não conhecia encheu de alegria o meu coração. Tentei fugir, mas não consegui, eu fiquei ali preso no lugar. Naquela hora deu uma na garganta e a timidez foi tanta, eu comecei a gaguejar. Naquela hora deu uma na garganta e a timidez foi tanta, eu comecei a gaguejar. Eu tô vivendo uma ilusão. Eu tô arrastando um vagão. E o cupido me trouxou. Eu tô perdendo de paixão. Eu tô vivendo uma ilusão. Eu tô arrastando um vagão. E o cupido me trouxou. Eu tô perdendo de paixão. Por onde ando eu só penso nela, eu ligo pra ela 10 vezes por dia. Por causa dela sou outra pessoa, aí eu tô rindo à toa, é só alegria. Se alguém pergunta o que aconteceu, é aí que eu não consigo explicar. Foi nessa hora da uma na garganta e a timidez é tanta e eu começo a gaguejar. Foi nessa hora da uma na garganta e a timidez é tanta e eu começo a gaguejar. Eu tô vivendo uma ilusão. Eu tô agastando um vagão. E o cupido me trouxou. Eu tô bebesta de paixão. Eu tô vivendo uma ilusão. Eu tô agastando um vagão. E o cupido me trouxou. Eu tô bebesta de paixão. Oh, Central Sertanejo. Jesus continua nas palmas. Quero ver. Paixão da cabeça, tira essa tristeza do olhar. Já não faz sentido essa busca, já não vale a pena chorar. Tempo perdido, amor bandido, que ele te fez. Final da história, você sem rumo mais uma vez. E como um rio busca o mar, você vem me procurar. E encontrei no peito esse amor que ele não quis te dar. Então viaja no meu corpo, sem medo de ser feliz. Que eu te dou meu amor, faço amor como nunca fiz. Perca a cabeça e quem tem seu fogo. Eu sei juízo, faço o seu jogo. Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu. Faço de tudo. Quero ouvir. Mas nem amanheceu, você já me leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Eu quero ver! Ah! Oh, oh, oh, oh! Presente que caiu do céu. Faço de tudo. Mas nem amanhecer, você já me esqueceu. Mais uma vez você vai, leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Mais uma vez você vai, leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Eu vou, eu vou! Central do Sertanejo. Eu não quero só ficar, quero mais que aventura. Dividir com você uma história de amor, mas você nem se importa com a minha paixão. Não leva a sério o meu coração. será que você não percebe que eu estou apaixonado? Será que não vê nos meus beijos que eu quero ficar do seu lado? Ficar por ficar eu não quero, beijar por beijar eu tô fora. Menina, me leva a sério, vê se não pisa na bola. Vamos lá. Ficar por ficar eu não quero, beijar por beijar eu tô fora. Menina, me leva a sério, vê se não pisa na bola. E pra cantar com a gente, João Neto e Frederico. Valeu, Luiz Matias. Valeu, Luciano. Deixa com a gente. Será que você não percebe que eu estou apaixonado? Será que não vê nos meus beijos que eu quero você do meu lado? Vamos cantar todo mundo pra ficar bonito! Ficar por ficar eu não quero, beijar por beijar eu tô fora. Menina, me leva a sério, vê se não pisa na bola. De novo, quero ouvir. Ficar por ficar eu não quero, beijar por beijar eu tô fora. Menina, me leva a sério, não pisa na bola. Valeu, obrigado. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Mais de mil vezes disse que não, mas seu olhar diz que sim. Diz que me tirou do seu coração. Tá mentindo pra mim. Tá, tá, tá mentindo pra mim. Tá, tá, seu olhar diz que sim. Tá na cara que não sabe mentir. O meu olhar não olhou quando fala que o romance acabou. Tá mentindo pra mim. Mentindo pra mim, tá, tá. Seu olhar diz que sim. Tá no sol, tá no brilho do amanhecer. Estou no seu pensamento, eu só penso em você. Coração nas estrelas, na luz do luar. Basta só um sorriso pra gente se amar. Mentindo pra mim, tá, tá. Seu olhar diz que sim. Mais de mil vezes disse que não, mas seu olhar diz que sim. Diz que me tirou do seu coração. Tá mentindo pra mim. Mentindo pra mim, tá, tá. Seu olhar diz que sim. Tá na cara que não sabe mentir. O meu olhar não olhou quando fala que o romance acabou. Tá mentindo pra mim, tá, tá. Tá mentindo pra mim, tá, tá. Seu olhar diz que sim. Tá no sol, penso em você. Coração nas estrelas, na luz do luar.